Somos, somos, somos. Yo. Bonsai. Pra Vector. Coletivo Delta. Uma vez o cara me falou: prefiro viver um dia de leão que uma semana de cão. Gostei. E boné. Ah, vou te apresentar ele. Desembaço para a brisa, checo para a queda. Calcula a rota curta e vai sem bater na parede. Planos pra parar tudo, água pra quem precisa. Mais pressa pra quem? Isso é pra quem se precipita. Eu pito muito enquanto penso em frases pra plateia poder soltar o grito. Pra dormir suave sem ter jantado ovo frito. Minha mãe na king size deitada em penas de ganso. Servido pro jantar baby beef magre de pato. Lança braba né, falar bonito. Se amigo não é aplaude improviso. Correr lado a lado é evitar o inevitável. Saber controlar luxúria pelo irresistível. Uns amigos em papo são tipo para-raio. E eu vejo é tempo de pensar pra não parar na pedra. Família e dinheiro tem que ser prioridade. Os que priorizam droga só param na merda. Muitos por falta de afeto, chifre ou bebida. Só o diabo sabe bem onde teu calo aperta. Eu corro dele todo dia tipo maratona. Cada vez que olho pra trás ele chega mais perto. Passa pra cá essa bolsa prada, sua velha maluca. Me dá aqui esse iPhone 12, eu vou querer com a senha. iPhone baratinho e não me olha até eu virar no beco. Eu tô no corre pelo lucro e não ser parasita. Então desembaço para a brisa, checo para a queda. Calcula a rota curta e vai sem bater na parede. Planos pra parar tudo, água pra quem precisa. Mas pressa pra quê? Isso é pra quem se precisa. Água pra quem precisa. Pique de atleta, 20 flexões, diamante. Escrevo dois versos, termino depois do branche. Hoje esse cassino vai virar um desmanche. Olha na minha bolota, eu não tenho nada a perder. É o primário, é aliado, tô jogando com manual. Saudoso seu Manuel, que tinha dois canos em casa, por nada ele foi pro céu. Vai disputar cova rasa, no final das contas os corpos virando brasa. Na Dutra eu vi a morte no acostamento dando tchau. Adeus tempo ruim, acelerei pisando forte. Memórias de problemas lá na zona norte. Memórias de tristeza que me deixaram mais forte. Desembaça sua lupa de piolho vesgo. Primeiro a ser tomado na sequência dos pelegos. São Paulo não é Mauá, Campinas não é capital. Sustento minha origem distante dos pagapau. Filha da puta, eu tenho muita merda pra dizer pro sede. Muita merda pra dizer pro sede. Muita merda. Eu desembaço para a brisa, checo para a queda. Calcula a rota curta e vai se bater na parede. Vai planos pra parar tudo, água pra quem precisa. Mais pressa pra quem? Isso é pra quem se precipita. Eu pito muito enquanto penso em frases pra plateia poder soltar o grito.